É muita ilusão pra gente só. Nem tudo que começa com K é realidade. Eu iludi e você pegou pra namorar. Esse é o Valkyrie. Mensagem, tá com saudade que quer me ver. Quer fazer? Eu sei o que ela quer, ó. Vou no meio da noite, me manda uma mensagem. Tá com saudade que quer me ver. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Ou quer brincar de elevador? Se tá no colo do pai. E descendo, descendo, descendo, vai. E descendo, descendo, descendo, vai. E descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Ou desce no colinho do papai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Vai. Tá com saudade que quer me ver. Quer fazer o quê? Eu sei o que ela quer. Quer fazer o quê? No meio da noite me mandou mensagem. Tá com saudade que quer me ver. Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Quer fazer o quê? Mas quer sentar no elevador. Vai! Descendo, descendo, descendo, vai. Oi, descendo, vai. Descendo, descendo. Oi, que delícia do kit ilusão. As novinhas enlouquecem. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai. Descendo, descendo, descendo, vai.